22223, desconsidere última informação, vê se mantém a 3 mil pés, reporte visual com 17. E prosseguindo direto MDB. Afirmativo, descendo visual para 3 mil, reportar visual com 17. Azul 4208, acende a identificação, mantém a chegada Mário, ajuste no 0 no 4. Informo que a pista em uso é a pista 1 no 7. Vê se mantenha 4 mil pés. Azul 4208. Bravo Lima e uniforme, confirme precedência aí, POB. Bravo Lima e uniforme, reporte ingressando no corredor Veracruz, mantenha os corredores e cheque transponder, não recebo mesmo. Bravo Lima e uniforme. Passarei do 2223, informa que já tem referências visuais com o terreno. Se autorizado, curva direita magnética 110 para interceptar a final da 17. 2223, regra de voo modificada aos 10040, desde mantenha 2500 pés, o ajuste no 0 no 4. Gente, descendo visual 2500, autoriza a proa 210 para interceptar a final? Autorizado. Gente, 2223. Ainda, Bravo Lima uniforme. Uniforme, agora recebo transponder 0242, porém não recebo o modo Charlie. Mike Eco Delta para seguir condições visuais, frequência livre. Mike Eco Delta copiou o controle. Frequência livre. Alfa Tango Tango autorizado, táxi, reporta para ingresso 917. Trip 5316, acione identificação, mantenha a chegada MAM, pista em uso, pista 1 no 7. Desse mantém o nível 050. Transformador 3536 no meio. 3536 no meio, prossiga. Outro Negativo é o número 3. Número 3. Passaria do 2223 estabilizou o final da 17, visual com campo. Passaria do 2223, chame torre 1 no 1866. 186, ciente. 2223. 17, agora um Embraer da passaria. Correio, passaria do 2223, bom dia. Passaria do 2223, bom dia, sinal da 17, já visual com campo embaixo travado? Afirmativo, visual 17, visual baixado travado. Ciente, passaria do 2223, já tem o tráfego avistado, o vento 120 graus com 8 nós, autorizado pouso na 17. Ciente, livre pouso 17, 2223. Bravo Lima Uniforme, vai Paris, para o Porto de Paris. Romeu Copatão, que modulou com Solo Salvador. Solo Salvador, bom dia, que é o Confirme. Oceané 6225. Desça para nível de voo 060, mantenha a chegada bom. Desce para 060, mantenha bom, 628. Azul 4208, solicita descida 2000 pés. Mantenha 4000 pés, azul 4208. Mantenha 4000, azul 4208. Confirme se devemos efetuar porta sobre o INDB Salvador ou podemos iniciar a passagem direta. Azul 4208, provavelmente órbita sobre o NDB. Gente, azul 4208. Alfa Vitor Juliette, controle. Patango, Alfa Vitor Juliette, controle Salvador. Alfa Vitor Juliette, chame a torre 118 decimal 6. Alfa Vitor Juliette. Para a bolsa. Juliette, está indo no 110, na reta fora, visual com certo. Alfa Vitor Juliette, ciente, o ajuste no 0 no 4, autorizado final da 17, reporta 2 milhas para pouso. Alfa Vitor Juliette. Só, Oscar, prossiga. Siga o PAD, por favor. Ciente, pronto para cópia? Autorizado Brasília, nível de voo 280, via Pêndulo 17, Fox Romeo Mike, após Upper Whisky 10. Subida Arbor, Elefa, primeira curva direita após a decolagem, cabeceiro no 7, 5523 é o código, 1935 é o controle. Vitor Juliette, desça para o número 10, aguardando o pouso na 17. Tango, Tango, tem uma aeronave da Azul aproximando, mantendo o 4000. Após a decolagem da 17, vai estar restrito até 3000 pés, aguardando a liberação no controle. Alfa, Tango, Tango. Firmo, vento 140 graus com 7 nós, livre decolagem da 17. Alfa, Tango, Tango. Prossiga, Azul 4208. Em condições de bloquear e afastar no 40 e iniciar a descida após o bloqueio? Afirmativa, Azul 4208. Ciente. Então bloqueia, afasta e inicia a descida após o bloqueio. Ciente, Azul 4208. Papapá, Bravo, Lima, uniforme, controle. Bravo, Lima, uniforme. Faça espera em Paris. Espera em Paris. 5316, passando 6 para 5000. Poderá fazer a informação, senhor? Mantenha 5000, 5216, e vou ir proa do NDB Salvador. Já mantenha 5000, vou na proa. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Contato radar na decolagem, para nível de voo 100, livre a instrução na saída da arco. Positivo 100, confirma que está livre da restrição da Arco. Arbor. Afirmo, Alfa Tango Tango. Prato, Alfa Tango Tango. Ele estava restrito a 3 mil pés. Tango Tango, vou ir direto a Arbor. Direto a Arbor da presente, Alfa Tango Tango. Chamei 6225, reduz a velocidade para 2009. Está mantendo a velocidade 6225. O Chamei 6225, reduza para 1809. Para 6225, tríptico, 13 no meia, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, 13 no meia. Polo 5-4, autorizado Vectrack, reporta livrando Fat 4, Alfa, Vitor Juliette. Desça para 3 no pé. 3 mil pés, 5, 3 no meia. Sim, de Alfa, Vitor Juliette. Quando o Bravo Lima Uniforme? Prossiga. Tá aguardando na posição Paripe, autorizado para rotatória agora ou não? Negativo, Bravo Lima e Uniforme, mantém espera seus Paripe. É, Uniforme, mantém espera. Condições de segui-lo como número 2? Ah, positivo, tem sim. Autorizado segui-lo como número 2, Bravo Lima Uniforme. Segui o tráfego como 02, o Bravo Lima Uniforme. 353, 16, tem condições de bloquear 3000 inicial afastamento? Somos o número 1 para a posse, senhor? Não, o senhor é o número 3. Mantém 3000, bloqueia e inicia o afastamento. Afirmativo, 3000, bloqueia a face. 3 no meio. Sou 4208, final, foi embaixado travado, viu? Volta o carro. Faz o 4208, chame torre 118, decimal meia. 186, sou 4208, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4208. Está na final da pista no 7, tem baixado travado, campo aberto. Chamou a torre? Azul 4208, está na final, pista no 7. Gente, azul 4208, confirme se já visual com campo embaixo travado. Afirmativo, visual embaixo travado. Azul 4208, autorizado pouso na 17, o vento 130 graus, com meia dúzia de nós. Desde o pouso no 7, confirme o vento. 86, obrigado. Azul 4208. 130 graus, com meia dúzia de nós agora. Gente, azul 4208. Canem 6225, vai na Prodan DB. Prodan DB 6225. Bravo Lima Uniforme, bom dia. Número 2 para pouso, pistão no 7. O tráfego número 1 em Braé da Azul, a aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Bravo Lima Uniforme. Ah, positivo. Continua a aproximação, aguardando a informação de pista livre. Bravo Lima Uniforme. O Bravo Lima Uniforme, qual o tipo de equipamento? Romeu 44. Trip 53 no meia, 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Ok, 2 mil no 0 no 5, 53 no meia. Mar, pousar no pátio 3. Afirmativo, Bravo Lima uniforme, o ajuste 1015, reporta quando 2 milhas para o cruzamento da pista 10, dá presente, está direto, está autorizado a apurar direto o pátio 3, o Bravo Lima uniforme. É positivo, já 2 milhas, já vou apurar direto o pátio 3. Na 6225, tem condições de bloquear e afastar a 3 mil pés? Afirmo. O Xané 6225, desce para 3 mil pés, ajuste no 025, inicia o bloqueio e afasta. Desce para 3 mil com no 095, então inicia o afastamento direto da presente 6225, sem ordem. O Xané 6225, após o bloqueio, inicia o afastamento. Afirma, após o bloqueio, inicia o afastamento direto, sem ordem, 6225. Azul 4208, bom dia, autorizado ingresso pátio principal via Taxway Lima, portão 03. Autorizado ingresso via Lima, portão 03. Coisa no meio. É o número 1 para pouso agora? Positivo, 353, 1 no meio, autorizado final do procedimento. Gente, autorizado ao final do procedimento. Xané 6225, mantenha 3 mil pés no afastamento devido a tráfego na curva base. Mantém 3 mil, 6225. Bravo Lima uniforme para o pátio 3, evite sobrevoo de aeronaves no táxi e acuse no solo, vento 120 com 612 nós, o Bravo Lima uniforme. Gente, o Bravo Lima uniforme. Passando agora o 065 para uma centena, o Alfa Tango Tango. Tipo 5136 no meia, chama torre 1186. 1186, 5136 no meia, já baixado e travado na final. 353 no meia, autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 05 nós, altímetro no 015. Autorizado pouso na 17, 531 no meia. Procedimento MDB. Bravo Lima uniforme, solo ao 04. Ortiz, ok? O 29 é a temperatura e o QNH 10 no 5. Escuta? Informe o sinal de pouso. Está estimando ao fundo 1133. Está passando agora 7.075 para uma centena. A partir da presente, pode ficar as regras de voo, falando que foi 085. Gente, Alfa Tango Tango, regra de voo modificada 05. Submantenha 085. Alfa Tango Tango. Salvador, bom dia, 298 Brasil, descida, 9550, Flor de Mari. Azul 4298, vou indo pro NDB Salvador, pista em Uzeão no 7, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Para presente, o Salvador, descendo para 4000 pés, um ajuste 10 no 5, 4298 Brasil. Desnomeia na escuta. Desce para o nacional do procedimento NDB, visual contato. Oceané 6225, chame a torre 118, decimal 6. 6, bom dia. Desnomeia na escuta do solo. Remate, escuta do solo. Ingresso, parte principal, remoto 1 no 2. Na 6225, autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 069. Livre pouso, pista 17, China 6225. Salvador, bom dia, Oceané 6200, informação índia. Passar para dizer o 220 e descida ao 1970. Oceané 6220, desce para o nível de voo 050, mantenha a chegada a Mari. 050, é, na Mari, o acesso vai estar? Negativo, Oceané 6200, número 2 na aproximação, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, 6200.